para Kilo, Mach 3, 3 Lima 2, 775. Bom dia, Volo 093.0.0.4. Volo 093, plantei com o Spence. Até com o 093? 4958, autorizado pelo sistema 0, 03008. Telefone 90, azul 14. Chame de Cifre, frequência 1-2-6, decimal 8-5, secundário 1-2-5, decimal 4-5. 1-2-5, 2-5, 4-5. Entendimento correto, 10-1. 093, Recolosso, faixa 2, chama o controle, 1202, chama 8. 308, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle instalador, gol 1093, Albor 1. Sim, 1093, contato radar no decolagem disso da Via Arboruno, para o nível de voo 390. Sobe via, nível 390, gol 1093. Após 2 mil pés, autorização. Vem, meu salvo. Eu abro a frente. 093, chame registro, continua 26, decimal 0, terminando 28, decimal 8. 260, 288, com registro, com 1093, bom dia. 163, chama Recife, frequência 122.35, até 123.8. Segunda 123, primeira, por gentileza. 128.35. 2835, obrigado. Gente, a Terra não aguenta e a parte visual, que é o local de pouso. É, bota lá. Bom dia, 3597, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Autorizado decolar pistão 0, 130 graus, 099. Autorizado ali a decolar pistão 0, 3517. Alô, Papa Romeu, até o meu Golf. Papa Romeu, até o meu Golf, prossigo em condições visuais para pouso na RMAR. Chame na curta final, vento no 30 graus, 099 em Salvador. Hotel Romeo Golf. Só controlar agora. A 3597, decolou 59, chama o controle 120, decimal 8. 1208, grau 3597, agora. Controle para o hotel 3517, decolado. 3517, contato da decolar e subavia Turino, para o nível de voo 3620. Sobe via, voo 1 para o 3620, do 3517. Alô. Ciente, hotel Romeo Golf. Considere seu solo ao 00, frequência livre. 435 no 7, chame de Recife, frequência 120, decimal 0, até número 28, decimal 8. 2628-235, bom dia. Golf, Alaska, Sunshine Park. Eu acho que autorizado o táxi, chama para ingressos, pista no carro. Informação, Golfo Cruze 2BA, 0 para Ouro Verde. Golfo 755, acionando a indicação do serviço de Vedabanks para 4.000 pés, ajustando 020. Serviço 4.000, bom feito. Para. Muito bem, obrigado, Golfo. Romeu Serra Golfe, ótimo, autorizado a alinhar e decolar. Pistão na 7120 graus, 09. Serra Golfe Oscar, decolou os 2-1, chame o controle de Salvador, 120 decimal 8, acione o transponder, posição normal. Transponder, posição normal, Serra Golfe Oscar, chama o controle 108. Papá Romeu, Serra Golfe Oscar. Papá Romeu, Serra Golfe Oscar, Corredor Axé, 1.000 pés, reporte para da barra. Corredor Axé, 1.000 pés, reporte para da barra, Serra Golfe Oscar. Salvador, bom dia, 233 da escola, a 1 Romeo 233, contato radar Nicolau, estuda aviador 1 para o nível 360. Já, Romeo 360, Romeo 233, contato radar. Salvador Azul 4234, bom dia, tanto se carga a Unigastron. Azul 4234, autorizado decolar, 130 graus, Hermeno. Ingressa a linha e decola a pista Unigastron, Azul 4234. Controle Salvador Azul 4234, passa 1.200 pés. Azul 4234, contato radar da decolagem, suba via sai da Fuca para o nível 350. Sobe via Fuca para o 350, Azul 4234. Controle Salvador, está para 373, vai um gol. 4753, a sua identificação da via chegada PS para 4.000 pés, ajuste 0.0. Plano 765, deixa a linha, peço para 2.000 pés, ajuste no 020, atualizado, final do IMS X-Ray, sistemizando e passo estabilizado. A 2.000, 1.020, move, reportará estabilizado. Vamos 233, chama de CIF, frequência 260, decimal 0, até o número 28, decimal 8. 260, 288, voo no 233, bom dia. Salvador, bom dia, voo no 092. Voo 092, até a identificação dessa via da Med 1 para o nível de voo 050. Identificou descendo via para a Med 1 para o nível 050, voo 1092. Tiago, você está conseguindo essa TTGL 0 Cruz? Afirma, TTGL e retorno. Sim, dá presente, tem frequência livre para autocondenação, reporte ao ingresso. Frequência livre, reporte para o ingresso, zero, Azul 4234, chame Recife, frequência 126 decimal 85, secundária 125 decimal 45. Recife 1285, backup 1245, Azul 4234, bom trabalho. Uhum. Obrigado, até já.